A Polícia Civil de Foz do Iguaçu, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios, concluiu nesta semana um inquérito policial sobre a morte do jovem Urutigaray Ferraz Dias Ramos, que faleceu aos 25 anos, vitimado por disparos de arma de fogo. Urutigaray encontrava-se em sua residência na Rua das Missões, na região central de Foz do Iguaçu, quando dois indivíduos em uma motocicleta chegaram ao local com a intenção de assassiná-lo. Um dos indivíduos que estava na garupa desembarcou da motocicleta, adentrou a residência e, em poder de uma pistola semiautomática calibre 9mm, disparou várias vezes contra a vítima, que morreu no local. Na época em que os fatos ocorreram, houve dúvidas quanto à autoria do crime, uma vez que algumas testemunhas mostraram-se contraditórias durante os interrogatórios. Todavia, as diligências recentes do setor de homicídios antigos da DH puseram fim a estas dúvidas quanto à pessoa do atirador, sendo identificado este como Rafael Oliveira Medeiros, de 30 anos, mencionado durante as investigações sob o apelido de Coruja. Motivo do crime? Tráfico de drogas. Rafael foi ouvido pelos policiais e negou a autoria do crime. Após as investigações complementares realizadas desde o início de 2014, Coruja não foi mais localizado pelos investigadores para interrogatório. Agora, já como indiciado, ele deverá ser procurado pela polícia e, comparecendo à delegacia, poderá prestar seus esclarecimentos. Seu interrogatório, segundo o Dr. Marcos Araguari de Abreu, ajudaria eventualmente a esclarecer quem seria o piloto da motocicleta que conduziu o suspeito ao local do crime e depois lhe deu fuga, pois nenhuma testemunha conseguiu identificar este indivíduo. Apesar da impossibilidade de localização de Rafael, a polícia formalizou seu indiciamento indiretamente com a conclusão do inquérito e já pediu a sua prisão preventiva. O delegado Marcos Araguari de Abreu espera para os próximos dias uma apresentação desse indivíduo ou seu representante legal. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Coruja ou de qualquer outro homicida foragido pode entrar em contato com a Delegacia de Homicídios de Foz do Iguaçu através do Disque Denúncia 0800-643-2977. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.